adolescência é o período mais conturbado, mas é também onde estamos mais juntos, em grupos, sei lá. E o que é que liga isso? É a música. É que nos faz, e portanto a música é o elo de ligação. Portanto, em Carregal de Sal, há muitos, muitos, muitos anos, era isso que acontecia. Era nós, em casa da A, B ou C, a malta reunir-se, que era um culto que se fazia, e ouvir-se os discos saía, pronto. Então, tínhamos todos mais ou menos gostávamos todos mais ou menos das mesmas coisas. Portanto, era por aí. Desde Janis Joplin, aos Black Sabbath, aos Led Zeppelin, aos Pink Floyd. Mas não era tanto os Creedence Clearwater Revival, os Crosby, Stills, Nash & Young. Portanto, toda essa música dos anos 70, que para mim é mesmo a melhor música. Havia lá uma viola em casa, o meu irmão mais velho tinha. E eu... Foi uma coisa estranha, mas isto não tem nada de extraordinário, penso eu. Eu tinha alguma necessidade de arranjar um escape. Eu tive uma necessidade qualquer, peguei na guitarra e mesmo sem saber, pus-me a tocar, não sabia acordes, pus-me a tocar em cordas soltas e comecei logo a fazer melodia. Penso que eu já nasci com uma aptidão qualquer. Isto não é com arte nem talento, mas é uma aptidão que eu realmente tenho uma facilidade de fazer melodias, músicas, pronto. Olá, o meu nome é Pedro Paulos e este é o Brand Costumes. Hoje temos uma convidada especial, que é a Dina, e aqui está. Aqui estou, os meus lábios como uvas, aqui estou, meus cabelos como chuva. Vieram a malta toda veio de Angola e não só, mas pronto, eu falo especialmente porque perto de Carregal de Sal, da Gorita, veio um grupo de malta que andava no colégio também, que foram para o colégio, eu conheci-os, Depois eles viam-me lá tocar guitarra. Epá, um grupo que não sei o que é, falou-se. Então ouvi o senhor que precisavam de uma vocalista. E portanto, pela primeira vez eu ouvi música africana, que naquela altura tu não conhecia a música africana, era só o soul music. Agora, música africana, mas música africana daquela da Angola, de Moçambique, nós tu não a conhecias, os merengues, não é? E eu, portanto, tive a sorte de conhecer músicos de Angola que já tocavam uns com os outros. E eu cantava a música anglo-americana, né? E eles cantavam a música, tocavam a música africana. Portanto, era um grupo muito, muito, muito, muito completo. Pronto, portanto, fazíamos bailes, não é? Alguns bailes finalistas e depois bailes mesmo de para dançar, não é? Grupo de baile, éramos um grupo de baile. Onde eu, naquela altura, uma rapariga no meio de 5 matelões, era uma coisa, mas ela... Mas o pai deixa e tal. Nós fazíamos viagens, não é? Longas. Íamos... Ah, e pronto, e nisso para casa foi uma iniciação e foi muito giro. Foi uma experiência durante 2 anos em que eu gostei imenso e tive logo contacto com o público, não é? E aí acontecia uma coisa muito engraçada, que era quando eu passava, quando a guitarra passava para mim e entrávamos noutro tipo de repertório, a malta deixava de dançar e começavam a olhar. Aquilo era uma cena um bocadinho diferente. Ah, era uma mulher e tal, com uma guitarra, com um grupo e tal, e eu a tocar umas coisas americanas. E foi aí que o Pássaro Doido foi feito nesse grupo. Eu fiz o Pássaro Doido e depois tocávamos Hey You, Rockin' Me Baby, fazer assim, aquele inglês da treta, não é? Mas muito giro, muito giro. Pronto, umas vezes ficavam assim espantados, outras vezes dançavam, não é? Porque cantava assim umas baladas do Clean Me Soft, da Roberta Flack, sei lá. Em 75, 76, o Senhor Contente e o Senhor Feliz, que era um programa do Herman José e do Nicolau do País das Maravilhas, em que havia uma oportunidade aos novos, havia uma rubrica que era oportunidade, portanto, alguém ia lá cantar e mostrar-se, não é? E eu fui com um tema meu e do Judião. António, eu não tinha que andar, na altura não tinha letristas, eu andava lá no António Judião, a Inocência. Foi muito giro. Então, quem é que viu esse programa? O Mário Castrinho. E então, toda a crítica dele sobre aquele programa era arrasar com o programa. Mas quem tinha realmente, o que tinha valido a pena, tinha sido uma jovem Ondina Veloso, equipada de viola. Aconteceu-me assim uns elogios daqueles assim. Depois arrasou comigo no Festival da Canção do Guardado em Mim. Quer dizer, era a mesma, só que eu parecia com Diná. E ali onde Ondina Veloso, ele não soube fazer, mas era exatamente a mesma pessoa. Portanto, isto tem nestas coisas também, percebes? Eu gravei discos antes, gravei dois EPs antes de 1980. Um era o Viva a Liberdade, e para gravar as minhas coisas. E aí mandaram-me cantar, eu cantei, tantas gostoso. Esgotou-se o meu repertório, o meu irmão que estudava em Coimbra, e ouvi o Tino Flores, e eu, vai de músicas revolucionárias, e ele, é mesmo isso! Portanto, foi por aí, nem foi por pelas minhas músicas. Era, foi porque estava assim na altura. Era mesmo. O que estava a vender e eu gravei. Ah, mas isto não é meu, eu nem sei bem. Ai, não se preocupe com isso e não sei o que mais. E eu até nem podia gravar o tema sem autorização. Mas acho que o Tino Flores não se importou muito. Disse, não sei o quê, a miúda até canta bem e tal. Pronto. Porque o disco e este tema eram coisas internas, não é? Este o Tino Flores era uma pessoa que cantava canções revolucionárias, mas não havia, a divulgação não era uma coisa radiofónica, era uma coisa interna, de grupo, de circuito, exatamente, e é essa palavra. Mas pronto, depois, a seguir isso, aí sim, gravei um EP só com canções minhas, mas não aconteceu nada, pronto, as coisas não... Eu, entretanto, vim para Lisboa, vim trabalhar num consultório médico. Mas o meu objetivo é, mas porquê é que tu não cantas? E porquê é que fazes música? E porquê é que tu não vais? Porquê é que tu não vais a uma editora mostrar as tuas coisas? E pinha, toma e toma. Pá, se calhar eu até tenho jeito. Porque eu, por mim aquilo era uma cena mesmo era um escape, era tão natural quanto fumar um cigarro, quanto o prazer de fumar um cigarro. Eu tinha mesmo esse prazer imenso. No outro tempo tinha medo de ficar sozinha com teu corpo aqui, fugi de ti. Fui à Poligram, na altura o AR era o Tosé Brito e era o Cláudio Condé. Não quis mandar a cassete. Disse, pá, manda a cassete, é mais uma que eles não ouvem. Fui de viola, marquei uma entrevista e fui de viola mesmo, assim, para eles ouvirem ali, live, ao vivo mesmo. E o Tosé Brito recebeu-me. E eu pus-me a cantar o Guardado em Mim, o Guarda-Chuva, mas tudo num inglês, porque eu não tinha letra. Claro. Mas, pronto, tinha a minha voz e a minha música, e foi isso que eles ouviram, e foi isso que ele disse, pá, poça, contas muito também, esta música é muito bonita, e estava tudo, uma malta veio toda a ver, a gente só me lembra das cabecinhas todas atrás, e eu senti logo que tinha impressionado ali, e portanto, depois foi-me dada a oportunidade de eu então arranjar, se eu não conseguisse arranjar a letra, o Tosé Brito até se ofereceu, mas o Eduardo Nobre, que é uma pessoa também conhecida da nossa praça, fez um Guardado em Mim, fez uma letra lindíssima. E então, quem é que eu tenho a fazer uma maquete para mandar para o festival? Jorge Palma, numa das vindas dele. Tá, ele, de vez em quando, ele era um viajante, não é? Pelo mundo, era um viajante. Para ganhar uns tostões, talvez ali fazes um piano e não sei o que mais, mas não é que eu fui. A maquete que foi tocar ao piano do Jorge Palma, com bateria do Ramon, assim, só uma secção rítmica muito básica, pá, mas altamente, pá, eu pá, fiquei e arrebentando, não é? Disse, é lá, isto não é... Pronto, então foi aí que foi apurado o Guardado em Mim para o Festival de 1980. E é a partir daí que tudo acontece e nessa altura eu realmente venho morar para Lisboa, não é? Eu dei realmente um bocadinho nas vistas nesse festival, onde estavam os Doce, estava o Carlos Paião, estava uma série de gente, o José Cid, foi no ano em que o José Cid ganhou, e apareceu muita gente. A Lena d'Água também foi cantar a solo. Eu fui, tive desde o Vilas Boas ao João David Nunes, à Simone de Oliveira, todas as gente, malta a dizer, pá, esta senhora canta, esta miúda canta, na altura era uma miúda. Tem uma voz fabulosa e cantou uma canção lindíssima e realmente o Guardado em Mim sai, mesmo hoje, sai fora um bocadinho de, é uma como dizia a Rosa Lobato Faria, é tu cantas só a português, mas é uma música diferente. Não. E pronto, e foi aqui que começou no festival, onde eu recebi o prémio da crítica, não é? Pronto, e comecei com alguma inocência e um bocadinho... Deve ter sido surreal, de repente, estar ali naquele circuito todo. Sabes que eu não pensei muito nisso, nós é assim, só pensamos depois. Então aí veio o cagaço total, não é? Porque assim, de altura nós estamos tão... eu não digo deslumbrada, não era deslumbramento. Epá, eu estou aqui... Ah, porque eu lembro de ver os festivais da canção, não é? Eu lembrava-me de ver o Tosé Brito, o José Cid, eram pessoas que eu estava habituada a ouvir ou a ver na televisão. E de repente, os bastidores não me assustaram. Assustou-me mais o ter que ir para o Zé Carlos, ter que vestir uma coisa, terem que me pintar, terem que me vestir uma coisa, do qual, isso sim, saiu dos meus moldes. Estás a perceber? Eu não tinha um asinho de menina bem comportadinha, não me deixaram ir de menina mal comportada. Estás a ver? Foi mais difícil, foi mais complicado, foi isso. Mas isso não me assustou. Claro, houve nervos, não é? Na eliminatória, porque nesse ano houve eliminatórias. Eu não tive esse medo, esse susto depois na final, não é? No São Luís. Aí, depois, tanta gente a dizer bem de mim, claro. Bem, uma pessoa aí começa a sentir a responsabilidade. E, portanto, aí a coisa doeu. E aí a coisa disse, pronto, estás aqui, não podes falhar. Qual é a música que depois está assim uma projeção maior? É o Pássaro Doido. A seguir eu faço o Pássaro Doido, ainda em 1980. E de repente eu lembro-me que eu ouvia na rádio, mas ainda é uma rocker ou uma romântica? Eu posso ser uma romântica e uma rocker, quer dizer, nada me impede, não é? Eu posso cantar um grande baladão e a seguir rasgar. Havia um bocado, parece que eram dois conceitos diferentes, e não são, quer dizer, não é? Quer dizer, isto sem, salvaguardando as grandes diferenças, a Tina Turner que tem grande balada e depois tem coisas em que a mulher, quer dizer, baleoa, não é? Portanto, não passa por aí. Pronto, então, no Pássaro Doido a coisa começou a consolidar-se mais. Eu fiz uma produção, tac, tac, tac, assim, ou seja, guardado em mim, os jornalistas, a televisão, o festival, ter feito boa figura e ter-me dado a conhecer. Pássaro Doido, em termos radiofónicos, foi muito tocado e foi, e portanto, e depois de entrevistas, isto e aquilo, outro, não é? Depois fiz uma turnê com os Doce, depois, no ano seguinte, nem foi no ano seguinte, foi ainda em 1981, o Há Sempre Música Entre Nós. Pronto, e aí a coisa... Toda a intenção de fazer daí a minha vida. Fazer a minha vida cantando, compondo. Não é que eu não estivesse preparada. Houve hoje em dia a malta que faz, que aparece, já está com manager, já está protegida de tal maneira que só tem é que fazer o que lhe compete, ir para palco, ensaiar as coisas que tem a fazer, e ser um artista da forma que ele se projeta melhor em palco. Na minha altura era tudo sem rede. Eu não era às Doce, protegida por uma grande editora. Eu, como era autossuficiente, tinha as minhas músicas, ia para estudo, não dava muito trabalho. Podia ser que eu sozinha, não, sozinha. As minhas músicas sempre foram muito radiofónicas. Nunca ia ter a disco estouro, nem... Tinha que ser canalizada para um corredor e ser também vendida como um produto. Que trata-se disso. Isto é música. Faltou um pouco da promoção. Acho que a editora acreditou que eu era um produto simples, que não precisava de... Não exatamente por ser um produto simples, fácil. Tinham tudo, era só dar um... Então vamos lá, dar-lhe aqui um empurrãozinho e vamos... Ai, nunca tive, na altura faziam-se lançamentos com coquetéis, com a imprensa. Não tive um! Um! Portanto, isto também faz... Às vezes faz as suas diferenças, não é? O disco toca, por acaso a malta passava, mas não era este tempo. Passava porque gostava. Percebes? E tu sabes bem que as coisas não são bem assim. Às vezes passar um disco, muitas vezes, tem... É porque a editora... foi ali, enfim, e portanto às tantas a coisa começou, percebes? Comecei um bocadinho a bater assim, tipo, os pezinhos e no ar e dizendo onde é que eu estou, e a perder um bocado. Eu precisava um bocado de ser orientada. Eu própria também não soube, por ignorância, por burrice, o que quer que seja. Mas faltou-me essa visão. Eu tinha que ser orientada, percebes? Porque eu passava a vida a compor e a cantar, e os meus amigos, pá, e de repente tudo, eu estava num mundo onde de repente, pá, dina isto, dina aquilo. Então eu tinha que ser um bocadinho, anda cá, firma-te, vamos devagar, e ser orientada. Tal como, por exemplo, ter uma banda era, tinha sido fundamental. Eu ir para palco com músicos sempre, a coisa tinha tido outra força, tinha tido outro impacto. Não, as 12 cantavam em playback. A primeira oportunidade de eu ir para palco e a primeira turnê foi feita, era todo o pessoal todo com playback. Eu levava a minha guitarra, cantava uma ou duas com a guitarra, mas depois ia com os playbacks. Claro que os playbacks nós cantamos, mas tem muito mais, é muito mais verdade a música nua e crua com músicos ali. Portanto, eu fui... mal orientada, não houve aqui má intenção de ninguém. Quando tu dizes playback, queres dizer instrumental? Instrumental, claro, sempre. Nem penso no outro, não é? Esse nem existe, porque esse é o disco. É bom sermos assim, já. O Dinamite é um grande álbum. Na altura em que sai, é um grande álbum. Mas a editora arrebentou com ele. Portanto, ele sai e já está estragado. Porquê? Porque eu, quando não quis ir ao Festival da Canção, e não quis, queria estar a trabalhar no meu primeiro LP, porque as Doce nunca mais ganhavam. Percebes? As Doce nunca mais ganhavam. Então vamos mandar a miúda, porque o pessoal até gosta da miúda. Põe três temas do Dinamite no Festival da Canção. Eles escolhem dois. Escolhem aquele menos interessante, que é o Gosto do Gosto, que é assim uma coisa, enfim, que te faz repetitiva, horrível. E o Em Segredo. Portanto, veio uma balada lindíssima, que até nem era minha, era do Tosé Brito. E portanto, tal, arrumou aí. Parece que de repente o Dinamite era o Gosto do Gosto. E não. Dinamite tem lá, é o Dinamite, é o Deixa Lá, é o Nem Mais, é o Desamparo em uma Loja, é assim um. Sai, puf, pronto. E aí, a partir de 1983, eu perco, não percebo. E nada me é explicado, e portanto, foi mais uma jogada, percebes? Isto depois é que a gente começa a pensar. Depois já é o retardador. Pois é, isto devia ter sido feito assim. Podem não ter medido isso, achar que eu não ia sair-me prejudicada, mas saí porque era importante que o meu disco saísse, independente, fora do Festival da Canção, com um lançamento, com uma cena, com uma banda, ter sido preparado, pá, vamos lançar isto assim. E não foi. E eu também não soube, nem soube bater os pés, nem soube. Opá, não soube, achava que nós não podíamos me mandar, não tinha contrato, e achava que pronto, tinha que ser assim, pronto. Mas eu não quero, mas Não, mamãe, chuva não. Só manhãs de sol. Mamãe, frio não. Só calor de verão. Não, mamãe, chuva não. Só manhãs de sol. Mamãe, frio não. Só calor de o single, Há Sempre Música Entre Nós, eu concorro ao Festival da Canção. E o disco estava, exatamente, estava a bolacha toda feita. E normalmente, há muitos anos, as editoras entregavam na televisão. Hoje em dia eu tenho a certeza que aquilo não foi para a televisão. A Polygram não entregou o... porque aquilo ganhava. E mais uma vez as 12 não ganhavam. E como não ganharam, ganhou o Carlos Paião. Percebes? E portanto, eu não acredito que aquela canção, Há Sempre Música Entre Nós, não foi apurada sequer. Portanto, não esteve lá. E depois eu sei que depois na FEB, sábado de manhã, eu vou cantá-la, portanto, vou lançá-la para a rádio, não é? E soube de jurados que estavam, que tiveram no apuramento das canções para o festival. Depois estiveram na FEB de sábado de manhã e disse: pá, esse tema é muito giro. Disse, mas tu não. Pois é. Portanto, houve aqui, pá, melhor não, porque isto é muito orelhudo, isto vai ser apurado, isto vai. E o povo vai gostar desta canção. E mais uma vez. E pronto, e assim se congelou uma pessoa. Percebes? Eu ia dar do gelo. Tens o mais bonito azul nos teus olhos. Comecei a ficar desiludida e a achar que eu tinha produzido coisas para acontecer e não tinham acontecido, mas porquê? E senti que alguém estava a falhar comigo, estás a perceber? E depois como é que tu... Mas depois não tens, não é falta de coragem, mas não sabes como é que há de lidar com isto, porque estás, pá, estás numa multinacional, onde aquilo são tubarões e perceber... Muito pequenina, sem capacidade para poder, porque os argumentos deles eram sempre muito maiores que os meus, estás a perceber? E portanto eu fiquei um bocadinho pronto, e a partir daí a coisa foram 8 anos, e aqui foi, como se diz, a morte do artista. Poc! Portanto, 8 anos, o último trabalho é 83 e só em 91 é que eu lanço aqui agora. Eu, olha, tive uma filha do coração, não tive. Tive uma vida, tive a trabalhar, a fazer concertos, não é? Cantei, que era a minha vida, mas penso que tive a tomar conta, bom, tive a criar uma criança, percebes? Sim, e pronto, e acho que eu aí perdi o embalo todo. E depois também não tive ninguém que me viesse buscar e a coisa foi... Eu fui deixando andar, não tive, faltou-me... Fiquei mesmo... A energia, completamente. Fiquei, não tinhas nem, não, acima dos outros, fazer... Que é culpar os outros, mas agora uma pessoa vai agora culpar isto, não adianta, a coisa tinha acontecido já, e pronto, e eu fiquei, e 8 anos é muito, aconteceu entretanto entre 83 e 91 acontece muita coisa, aparece muita gente, e eu apesar de eu achar que as pessoas nunca esqueceram, porque eu marquei mesmo, percebes, na altura em que apareço, marquei mesmo, e eu senti, e por isso é que eu tinha trabalho, porque eu tinha trabalho. É? E portanto um artista que não grava durante 8 anos, mas tem trabalho, tem mercado de trabalho, pá, é uma coisa que é porreira, pá. Mas depois começo a trabalhar e sempre a compor e sempre a guardar repertório, a ter repertório, e depois em 91 lanço pela UPAV o Aqui e Agora, que era na altura o Fernando Guilmar dizia, pá, isto é um álbum, é lindo, é o Aqui e Agora, que era o nome de uma canção, Aqui e Agora e Sempre, para romper um pouco com... Mais nada acontece, pá. Portanto, percebes? Quer dizer, dá-me a impressão que aqui que os média já estavam cheios de vícios. E muito encostados às editoras e muito encostados àquele lobby. Temas, mais uma vez, altamente radiofónico, o Acordei o Vento. Ah, foi uma canção que tocou na rádio, eu acho que tocou tanto quanto o Pássaro do Doutor, lá sempre música entre nós. Tocou que se fartou, uma balada lindíssima. Claro que eu fiz imensos programas de televisão, claro que eu trabalhei, mas em termos de, não é porém lá em cima, mas acontecer alguma coisa visível, do género, dos média, pá, deixa cá ver, vamos falar do aqui agora. Não, eles não ligaram muito. Epá, e pronto, e a coisa. Mas depois no ano a seguir tu ganhas o Festival da Canção, não é? Pois, e porquê é que eu vou ao festival? Eu já não queria mais nada com festivais. Eu tive necessidade, a partir do momento em que tu estás 8 anos sem gravar, gravas um álbum, pá, que tem canções bestiais, é um álbum de originais, de inéditos, pá, bestial, não acontece nada. Disse, bom, vou outra vez para o Festival da Canção para ver o que é que acontece. Eu vou fazer uma canção para ganhar isto. Mas aí eu já estava. Eu vou. Foi mesmo, sabes? Tiro ao alvo. Eu vou fazer uma canção. Já conheci a Rosinha, que letras com ela é. Oh. E fez, a Rosinha fez aquele belíssimo cocktail, não é? Mas eu tinha quase a certeza, sabes? Bem, eu vou fazer uma canção para ganhar. Quando eu vi olhos de ameixa e a boca de amora silvestre, tanto mel, tanto sol, nessa tua madeixa, perfil sumarento e agreste. Foi a certeza que eras tu. Sim, o que é que eu tentei depois ver se eu conseguia fazer? Peguei nos músicos e fui para o estúdio gravar com som de banda. Pá, isto foi bem esgalhado, mas mais uma vez não aconteceu nada. Portanto, é assim, não estava destinado, pronto. Largo ao osso, mulher. Pá, largo ao osso. Peguei nos músicos e fui para o estúdio tocar. Com som de banda, há sempre música entre nós. Perla, que eu chamei o guardado em mim, que era devolver ao público canções que só ficaram guardadas em mim. Mas com um arranjo, com som mesmo de banda. E o disco sai pela Vidisco. O disco é giro, mas mais uma vez não, sabes, não aconteceu nada, não houve um interesse. Lupa Estuta ainda no decorrer do ano 92 para aproveitar um bocado. Claro que houve alguns espetáculos com a banda, mas foi tudo um bocadinho muito soap. Foi. Em 95, estou muito bem aqui em casa em televisão e vejo um senhor chamado Manuel Monteiro a falar e disse: pá, este gajo está a ter coisas giras. Pá, gostei da maneira como ele falou, porque eu acho que também que é preciso ter alguma inteligência para saber dizer as coisas da maneira. Não foi por ele ser de direita, se ele fosse de esquerda e aquilo que ele me estava a dizer, eu estava a entender, tinha ido por aí. E eu telefonei para o CDS só para dizer: pá, parabéns, vocês têm um líder que não sei o quê. Pá, não me digas porque é que. Só que isto deu origem a eles me telefonarem para eu ir lá para lhes dar uma opinião sobre um hino que eles tinham. E eu, pronto, sim senhor, eu fui lá. Eu disse: pá, se calhar não devia ter telefonado, que isto da política, isto é uma cena. Mas fui, as pessoas não pedem, uma pessoa tem. Isto não é só da música, uma pessoa também tem que ter um ato cívico para ter sociedade, pá, e tem uma palavra a dizer. E depois eu gostava, porquê? Porque havia muita malta nova no CDS. Estava a Maria José Nogueira Pinto, estava na altura, estava a Moura Guedes, Manuel Monteiro, Lobo Xavier. E o que é que eu percebi? Isto é agir a ver uma oposição interessante. Não é por ser direito, é um parlamento, tem que ter oposição. E, nomeadamente, uma oposição inteligente. Pronto. É um partido um pouco diferente do que é agora. É, sim, mas completamente. E eu fui, e então veja lá, Dina, o que é que nos diz esta música? Queremos já agora, temos a sua opinião, uma opinião de uma profissional, e disse: pronto. Eu ouvi aquilo e era CDS, PP, CDS. Oh, pá, era uma coisa, pá, horrível. E disse: ah, não, isto não. Isto uma coisa é uma música popular, que eu acho muito bem, mas isto é popularucho, é uma coisa que não serve. Aí eu estou a dizer: faz-nos-ia eu ofereço-vos eu faço-vos o hino. E assim foi, eu não ganhei um tostão. Eles pagaram as despesas que foi. O hino ficou-lhes para aí em 400 contos. Isto na altura ainda era contos, portanto foi zero. Se pagavam milhares, às vezes, por hinos. Disse: então, mas Edina, mas faça a campanha. Também não sou burro, não é? Mas faça a campanha, não é? Quer dizer, vou tocar. Fui com os músicos, muito bem, pá, fomos altamente bem tratados. E depois houve muitos concertos, não é? Afinal, o Manuel Monteiro disse: Dina, obrigada, porque você ajudou-me, de certeza, ajudou o CDS a subir, não sei o quê. Eu disse: bom, tudo bem, não, pronto. Depois ainda fiz o hino da juventude, depois vieram pedir, disse: ah, mas esse já tem que pagar. Quer dizer, uma coisa é a espontaneidade de uma situação, outra é de repente, mas pronto. E por acaso fiquei com pena porque eu andava um bocado mal, andava pouco inspirada, mas andava a fazer uma canção para mim, que era: andei por aí completamente solta, andei por aí completamente livre. E acabou por ir para ali, olha, enfim, perdi uma canção. Em 2001 acontece a Filha do Mar. Eu sou convidada para fazer umas músicas, nem foi a música do género, quatro músicas. E se por acaso uma dessas, com a ideia de ser ou não ser genérico, o convite é feito ao José Cid, ao João Pedro Paes e a mim. Penso que somos os três que fazemos. Assinamos as músicas. Nessa altura pediam inéditos. Ai, para mim foi um desafio altamente estimulante, porque eu gosto de trabalhar sob pressão. Porque isto era fazer músicas e tu não sabes se as vais gravar, se não. O que é que elas, qual é o rumo que elas vão ter? Ok, é mais uma para dentro da graveta. Pá, isso não é muito estimulante. E então, na maneira como tu estás perante a música, quer dizer, que estás, não és uma cantora rica, és só uma rica cantora, estás a ver? Dá para o gasto, tudo bem, tens uma vida mais ou menos tranquila, de vez em quando com alguns sustos, porque às vezes as coisas também não estão sempre lineares, não é? Mas para mim, fazer músicas só porque sim, quando eu tive sempre alguma dificuldade em gravar, ou percebes? Portanto, de repente, eu crio com muita facilidade. Mas tu também tens que estar motivado para isso e tens que te disciplinar para isso. De repente, a minha disciplina, a que eu me obrigava a compor ou a trabalhar um tema, de repente me fazia... Depois lá vem a preguiça. Então, eu estou a fazer, estou a trabalhar nisto. Mas eu vou gravar isto? Eu não vou gravar isto. Pá, mais uma cadente de gaveta. Enquanto eu gosto, e eu percebi que eu gosto de trabalhar sob pressão. Mas já sei que aquilo tem um fim. Percebes? Aquilo que estás a fazer uma coisa com um fim. Não interessa. Estás a fazer uma coisa com um objetivo. E é na hora. Mas é na hora. Eu adorei. Fui à NBP ter um encontro com o Virgílio Castelo, onde ele apresenta... do guião, diz-me quais são as minhas personagens que eu vou musicar. Vim para casa encantado. Este é assim, este é um cabrão, não sei quais. Este não sei quem é. Pá, este é popular lá da história. Pá, este é o galã, é o giro. Pá, que deixou-me apaixonada nos Açores, ainda por cima a terra da minha mãe, estás a ver? Pá, e eu, qualquer tema que eu fiz, os quatro temas que eu fiz para ali, passou mesmo. Aquele do gajo que é um treinador, que é um filho da mãe, pá, é mesmo mau, é mesmo pá, a música é mesmo, pá, eu sempre, se calhar, gostava de fazer música para filmes, pá, mas foi com um entusiasmo tal, pá, gostei imenso. Até escolhida o genérico, a música que eu fiz para o Salvador, que é o galã da novela, ou, portanto, é uma das figuras principais, pá, eles escolhem, eu fiquei, uau. E aconteceu uma coisa muito gira. Eu estava na Ericeira, no Libipigos, no Lisandro. Eles começaram só a apresentar só um bloquinho da música e de imagens da novela que ia começar. E era só Ilha dos Amores, tarapapá, que é de ti. Pá, eu entro no Libipigos e a malta, pá, às tantas a malta também não vê, sempre dentro de televisão, não? Mas que é de ti? Foi logo, disse. Pá, realmente eu faço músicas assim, pá. Não, mas é que é... Há uma cena que é muito orelhuda, percebes? E não é feita de propósito. Também podes fazer. Também podes fazer, construir isso. Então agora vou gravar outro álbum. Agora é que eu vou apanhar. E veio outra vez a cena da Dino. Ó, disse, ai, que música tão linda. A Disco de Ouro. Isso. Olha, uma disco de ouro, mas porquê? Pim, pim, lá está. Claro. A imagem, o tocar, o... Ah, aconteceu ali uma cena. Ok, então vou gravar, vou aproveitar o balanço e vou fazer um filme, um disco de inéditos. Pá, portanto, diz lá, se isto não é sina. Espalhei-me, estava eu a gravar o álbum de inéditos, tive um acidente na A5, tchau. Dei cabo da anca, vai para o hospital. Quer dizer, o timing da coisa passou. E agora pronto, e agora é devagarinho. Ah, e agora eu estou numa situação. O meu aparelho vocal está porreiro, mas o aparelho respiratório não, nem por isso, percebes? E portanto, agora não sei como é que a coisa vai ser. Já não é. Achas que não vais conseguir? Acho que não. Eu tenho aqui um problema de saúde, pronto, não é assim uma coisa grave, mas também não é uma coisa leve, entendes? Epá, pronto, eu não estou com... Não é por falta de voz, pá, mas um cantor sem aparelho pulmonar, sem aparelho respiratório, a nota não afina e fica cansado. Eu estou aqui a falar contigo porque estou sentadinha e estou porreira e porque já aprendi, porque eu estive... Imagina a ginástica respiratória, porque normalmente a voz, por exemplo, está velada. Todo mundo sabe perfeitamente que aqui é uma voz velada. E tu também sabes, a minha já está. Acho que eu podia ter feito mais do que fiz. Não atribuo as culpas todas às outras pessoas, aos médias, à editora. Eu tive também culpas no cartório, porque acho que devia ter fincado um bocado e devia ter questionado mais. E nisso eu acho que os homens são mais desamardados, desculpa o mau termo, mas não é verdade. Hás de reparar que as cantoras que estão com homens músicos aqui têm uma produção de uma maneira. Eu estava um bocado sozinha, percebes? Eles são mais unidos, os homens músicos, arranjam projetos. Olha o projeto, aqueles do... de resistência, aqueles do Rio Grande, eles fazem, juntam-se. Eu uma vez fiz um desafio, se nos juntássemos sério, mas pai, fizéssemos uma, ai, opa, não sei o quê, não, porque isso não, pá, portanto, temos esta atitude, não, se calhar era até muito giro, não é? Mas pronto, lá está, há sempre qualquer coisa que não nos deixa, que empanca, que não há uma visão liberta, e eu nisso acho que os homens nisso têm, são muito mais, simplificam tudo. E portanto isso é muito bom, é uma ajuda. Não se pode complicar as coisas, senão não se vai para lado nenhum, e já é uma dor de cabeça, ainda não começamos, já está a ser complicado. Lamento, mas olha, acho que está aí, não é um grande património, não é um grande legado, aliás, mas acho que algo tem aí, tem algumas questões que vão ficar, de certeza, não é? Na memória de quem gostou delas, obviamente. Se me perguntares, estou arrependida de algumas coisas, faria de uma maneira diferente. Faria de uma maneira diferente. Fiz muita coisa mal? Fiz muita coisa mal. Faria tudo outra vez? Sim, mas de uma maneira diferente. Percebes? Sim, também não sabia outra maneira de fazer as coisas na altura, não é? Exatamente, exatamente. E assim chega ao final de mais um episódio. Não se esqueçam de ir a www.brandoscostumes.pt para saberem mais do que se possa estar a passar. Também não se esqueçam de seguir no iTunes, no vosso agregador de podcasts ou no Facebook. O som estava um pouco com ruído, foi do cabo do microfone. De qualquer maneira, a entrevista foi boa, correu tudo bem. Espero que tenham gostado. Até à próxima. Não se esqueçam de ser altamente.